só pode falar. Mas o mundo todo pode ver. Onde tiver, onde pisar, nós sempre vai ser gueto. O Zé Povinho só pode falar. Mas o mundo todo pode ver. Onde tiver, onde pisar, nós sempre vai ser gueto. É isso mesmo, rapaz. A pampa de tanta fofoca. Tamo na rua dando salve, pique a Dona Irã. Saudosa maloca, canta a vida e conta as notas. Zica, brilha e foca, espanta os filha da... As intrigas desses pipoca. Se arruma, sorri e acostuma. Ganha grana, só pra mostrar que grana não é porra nenhuma. É pela arte, não pelos prêmios. Pisa na high society, faz sua parte bem. Mantém a raiz, tipo gêmeos. Nós quer carrão e mansão, né? Por que não tá? Tem patrão de avião, hein? Por que não quer opção? Quer salmão, por que não ser feliz, João? Diz aí, por que não? Se no choro foi nós também, por Deus, amém. Fase hoje é esfriando a cabeça, aquecendo as naves de mente fértil. A mil tipo um projétil, é tio. Mete o louco que estouro pra nós é pouco. As bola polo de listra, sinistra, as lupa preta, brá, e os cordão à vista. Eu vim deixar claro que sou escuro, tesouro raro no jogo duro. Mas tô em campo, canto pro meu santo. E os velhos tremem mais que cutec no brega da Gabi Amarante. Os orgulho negro, sorriso afronta. Nós não é melhor, nem pior, e nem da sua conta. Vai! O Zé Povinho só pode falar. Onde tiver, vai. Onde pisar, nós sempre vai ser gueto. É nóis. O Zé Povinho só pode falar. Mas o mundo todo pode ver. Vai segurar. Onde tiver, onde pisar, nós sempre vai ser gueto. Aí, 2013, Guimê, Emicida, chegando pesado, certo? Pra todas as quebradas. É o rap e é o funk, moleque, vai segurando. Tamo junto, tá ligado? Vai segurando. Guimê, Emicida, Emicida, Guimê. Funk, rap, rap, funk. O papo é constante, negou? Vai! Yeah.